Boa noite, voo. 5891 para Guarulhos, Concórdia. 3 a 0, rota do plano de fundo, nível 360. Decolagem da 1 a 0, primeira curva direita, saída São Lufuno, transição Motiva. Intercepta a Lula 10 até São Bravo Eco. 5407, transcorre, controle 120, visão 8. 5891. 29-0, sobre Estrada Neve, rola vento 07, 0 grau, 05. Voo 5191, desvado 51, chama o controle 208, bom voo e um feliz Natal para o comando e para o piloto. Muito obrigado para vocês também, chamará o controle 120-8, voo 5191. 2, no sol 5,6, livra Foxtrot, taxi Alfa Juliette, portão 09. Foxtrot, Alfa Juliette, portão 09, 82. clear, front again, descend, contact level 050 via Comando 1, arrival 231015. Starting 1015. 2,000 feet, 5, and clear ILS, climb up to 1,100, report set. está autorizado a final de instrumento de alerta, medição 0, você fala 2 no 10, alteração no 0, no 5. A gente tirou 1-9-1-0, change 1-0-1-5, now we have light rain over the field, the runway is wet and possibly is slippery. Clear to land, runway 1-0, wind is from 5-0-0-6-0. Clear to land, Argentina 1-9-1-0.